61 143, o solo foi aos 33. A livrada à direita, chama o solo em 121 decimal 9. Tenha uma boa noite. 219, bom final de semana. Passagem do voo 1236 com 160, 3 horas e 29, alternando Teresina. 1236, com torno Paz, siga a minha índia, ponto de espera 189, siga a gente com o Itinho, por favor. Paz, minha, ponto de espera 189. Por favor, chame a minha 143 de prova, boa noite. Chame a minha 143, siga a viala para a reportinha da Juliette. Alfa, repórter Anderson, do Neto, tá Leva o 1236, até a próxima ponte aérea, pronto. Fogo 1236, livre alinhada e decolada 10, vento de 150 graus, 5 nós. 1236, vai alinhada e decolada, 10. Chama essa Juliette, 6143, do Senado. 1143, chega a ver Juliette, posto 2. 2, obrigado, boa noite. Ciente autorizado, 1, 2, 3. Uno 236, decolou aos 37, chama o controle 120, decimal. Perdão, 119, decimal 8. Bom voo e boa noite. Boa noite, 198, voo no 236. Paulo Salvador Oceaner 6201. É 201. Boa noite, prossiga. Boa noite, autorização Galeão. 6201 autorizado para o Galeão, nível 360. Via uniforme Zulu 10. Decolada pista 10. Saída da EL, Leda, transição Motiva. Controle 199.8. Transporte 5462. Nativa 30360, Zulu 10, saída da EL, Leda Motiva, 119.8, controle de saída, 5462 do transponder. 4602, para o flex. Tribo de estacionamento. Solo Salvador, tô 3-1 no... 3197, formação X-Way, autorização Galeão. Informação em curso Yankee 3197, eu tenho 360 aprovado, Galeão, pronto, cópia. Pronto, pra cópia, 3197. Então, 3197, autorizado Sierra Bravo, Golf Lima, via Alfa Zulu 10, após conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, testemunhoso 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, controle 119.8, aciona 5463, 3197. Deixa autorizado o Galeão, nível 360, para o Zulu 10, decolando da 10, curva direita, da El Motiva, 198, controle, aciona 5463, 3197. 5463, protegimento correto, 3197, portão 62, chame pronto para o pushback e acionamento. Fechou, 3197. Torre, boa noite, Gol 971. Gol 971, boa noite. Reporte quando visual, estimada de 1.300 pés na final da 1-0. 971, 1971 já visual, confirma? Afirmativo, 1210, tá visual. Ok, cheque o trem, o vento 160 graus, meia dúzia de nós, o altímetro 1015, livre pouso, Alex. Afirmativo, aprovado. Solo 3197 no meia dúzia, puxa, back acionamento. Portão meia dúzia aprovado, 3197, chame pronto pro táxi aí. Ali, 3197. Gol no 971, no solo ao 54, livrando à direita, chama o solo em 121 no decimal 9. Afirmo, confirmo 721, 9. Afirmo, 121, 9. Solo voa 1971, livrando. Boa noite, segundo 971, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, táxi aí, Juliette. Paulo Salvador, muito boa noite, Oceanera 6259, está no... Portão 2, com informação Yankee, para a cópia Guarulhos. Guarulhos tem aprovado 360, pronto cópia, senhor. Pronto cópia, senhor. 29259, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até Bravo, Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El. Transição Motiva, controle 119, decimal 8, transponder 5441 no Oceané 6259. É, a transição é Motiva, da El Motiva? Afirmo, a subida da El, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Ok, autorizado então 360 para Guarulhos. Decolador 10 com curva direita, saída da El Motiva. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Belo Horizonte, Ross, conforme o plano. Controle 119, decimal 8, transponder 5441 para o Oceaner 6259. Atendimento correto 6259, somente com a ressalva que é a subida da El e transição Motiva, negativo da El Motiva. A subida da El traz algumas restrições. O 6259, o portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Gente, vai chamar para pushback acionamento, Ocean 6259. Só confirmando, senhor, é Dael, de Dael voa direto Motiva. Negativo, senhor. É a saída da EL, transição Mótiva. Após da EL, voa Leda. Após Leda, voa Mótiva, com as restrições da saída da EL. Ok, da EL, Leda, Mótiva. Obrigado. Mil perdões, senhor. Eu quase não copiei. Confirme 087 a bordo. É 87, 87 a bordo, 3 horas e 30 Guarulhos. Copiado. Tanto 3197, táxi aprovado via parte, Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 0 no 5. No ponto de espera da pista no 0, estimator frequência 118. Decimal 95, tanto 3197, tem um bom voo. Boa noite, senhor. O Gol 1971 dará passagem ao Airbus da TAM após ingresso na Juliette, portão 01. Ok, após o tampo 01. Boa noite, da 3197, aproximando o nosso perdão do 0.1. Da 3197, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolada 1.0, vento é 1.60 graus com meia dúzia de nós. Decola 1.0, da 3197. Tá 3197, decolou 02, chame o controle em 119, decimal 8, tenha uma boa, uma boa noite. 08, obrigado, boa noite, 3197. Que estacionamento, Xanar, 6259, posição número 2. Portão 2, aprovado o posicionamento 6259, chame pronto pro táxi. Chama táxi, Xanar 629, temos a bordo 95, alternando Galeão, autonomia 0410. Perdão, 6259, vem muito baixa a transmissão. Eu copiei Galeão alternado 095 a bordo, não copiei autonomia. 0410. 4 horas e 10, 095 a bordo Galeão alternado copiado. 6259, tem táxi aprovado à direita. Até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 5. No ponto de espera da pista no 0, chame torre frequência 18, decimal 95, Oxenema 259, tenha um bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Gol no 168. Gol no 168, boa noite. Reporte quando visual com o campo, estimado de 1.400 pés aí na final da 1-0. Gente, vai reportar visual, Gol no 168. Visual, cabeceira 1-0, Gol no 168, a pessoa 1.400 pés, exatamente. Ok, o no 168, então autorizado o pouso na 1-0, cheque o trem, venta de 1.70 graus com meia dúzia de nós, o altímetro 1.015. 1.015, baixou e travou, autorizado o pouso, cabeceira 1-0, Gol no 168. Boa noite, Oxenha 6259, ponto para dar 9-0 pronto, desafio da nave na curta final. Ok, Oxenha 6259, após o pouso do Gol, ali mantém a 1-0. Após o Gol, ali mantém a 1-0, 6259. Salvador, boa noite, Gol no 971. Gol no 971, boa noite, informação em curso Yankee. Para o Galeão, eu tenho 360 já aprovado, o senhor está pronto, cópia? E é para o Gol 971, estou dizendo. Gol 971 autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Apra Zulu 1-0 até SMAP, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, controle em 1-19.8, aciona 5466, Gol 1971. O Gol 1971, conforme para Galeão, nível 360. Campeão Zulu 1-0. Curva direita, Nadael, Motiva. 119.8, controle de saída, 5466, transponder. 5466, cotejamento correto. Gol 1971, somente ressalvando a subida da El, transição Motiva, senhor. A subida da El é diferente do ponto da El devido às restrições de altitude. Saída da El, transição Motiva. Portão 1, chame pronto para o questionamento no nosso chuno. Botará. Polo 121, décimo 9. 219, Gol 968. Boa noite, Gol 1-1-68. Boa noite, Gol 1-1-68, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, Gol 1-1-68. Oxa 6259, o vento de 180 graus, 59, prima decolagem da 1-0. Iniciando na 1-0, 6259. Roxa 6259, decolou aos 12, chame o controle em 119 decimal 8, tenha um bom voo e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Sorocaba, eu tenho 400 já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Timo Tango Romeu, por gentileza, só me confirme, o senhor se encontra no pátio 5 da Colapista no 7? Papa Romeu, Papa Tango Romeu, autorizado para Sierra Delta, Charlie Oscar, via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 17, correção, após Bridge, Upper Zulu 16, após Bridge, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 400, decolada pistão no 7, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, controle 119 decimal 8, aciona 5450, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Cotejamento correto, Papa Tango Romeu. No pátio 5, chame pronto posicionamento, confirme POB. Gente, 09 no POB para acionamento táxi e decolagem. No pátio 5, chame torre frequência 118.95. Papá Tango Romeu, tem um bom voo. Boa noite. Claro. Quando eu jogo lá, né? Abre. Alô, tá no jogo lá? Alô, o Gol 971 na posição 1 para o curso de acionamento. Portão 1 aprovado, Gol 971, no chame próximo táxi. Paulo Salvador, Xanar 6201, pushback acionamento no 03. 301, acordando com a equipe de solo, assim que o Boeing da Gol sair do baixo, está autorizado pushback acionamento. 7, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado em coordenação, 6201. Ali de acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 015. Gol 971 para o táxi. com 81 passageiros, altimetria de 3 horas e 54 e alterna campo. Gente, mil perdões, eu copiei só 81 passageiros. Confirme o total de POB? 81 POB total, 81, 3 horas e 54 e alterna, confirme. Muito bem, então 081 pessoas a bordo, Campinas e Confins como alternados, autonomia 0354. Copiado, 971 tem táxi aprovado. Via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ajuste 1 no 0 no 5. Do ponto de espera, pista no 0, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, gol 1 no 971. Bom voo. Prato. Voo 971, boa noite, autorizado a alinhar e decolada 1-0, o vento é de 1,70 graus com 8 nós. A bordo, chame para ingresso na 17. Patango Romeu, livre ingresso, chame alinhado na cabeceira. Voo 971, decolou os 29, controle 1, 19.8, bom voo e boa noite. Obrigado, 19.8, chamarei grato. 6201, pronto para o táxi, passagem a bordo, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. 350 Guarulhos, por gentileza, somente para o B? Para o B, 99. 099, copiado, chame 6201, autorizado táxi à direita até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 5. Do ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. 6201, não tem um bom voo. Autorizado táxi à direita, ponto de espera 90, ponto de espera, torre 295. Obrigado, até a volta. A Papa Tango 1000 aguarde para decolar.